As lágrimas molham o meu rosto quando oro, sinto Jesus em mim penetrar. Meu corpo impuro, ao perceber a presença de Deus, não resiste e eu começo a chorar. Leva-me para o céu, Senhor, não quero mais pecar. Um corpo santo e puro quero ter. Tu viveste neste mundo, sabes que ele é mau. Leva-me para o céu, Senhor, quero contigo viver. Há um alguém que procura convencer-me que o céu é um sonho, não existe jamais. Porém, quando oro, sinto um gozo inefável me invadir, e Cristo vem dizer-me que para o céu vou subir. Leva-me para o céu, Senhor, não quero mais pecar. Um corpo santo e puro quero ter. Tu viveste neste mundo, sabes que ele é mau. Leva-me para o céu, Senhor, quero contigo viver.